Rádio Tango 1, transição Don Close. Aciona 5147, controle 119, decimal 8, ou 1961. 1961, transponder 5107. 5107, corrigido, ou 1961. Correto, chama pronto, portão 2. Para obrigado. Bom dia, voo 976, bom dia, sendo identificação, prazer, chegada a bom para o nível de voo 050, ajuste ao tempo 1013. Chegada a bom, ajuste ao 050, ajuste ao 013, voo 976. Piscina 7-1, bom dia, autorizado Guarulhos, nível 320, decola da pistona 0, curva à direita, subidação, voo 1, transição mótiva, e pêndulo 1-0, Taubaté. Transponder 5-1-0-6, controle Salvador 1-1-9-8-0. Autorizado Guarulhos, 320, decola da 1-0, pistona 0, transição 1-0, transição mótiva, Taubaté. Correto, entrando para pistar de acionamento. Salvador, bom dia, azul alfa, informe já. Solicito reporte do pátio 3 para o pátio 1, na posição 1. Reporte para ingresso no pátio principal, alfa, informe já. Lima 225, controle Salvador, bom dia, sem identificação, sua via chegada bom para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 013. Está autorizado a final do sininho aqui, LS78. Deixando 0, deixa para 2 no pé, alto entrou no 0, no 3, reporte estabilizado. Autorizado em LS78, a pista saúde 0, reporte estabilizado no 477. Feedback acionamento, gol 1961 na 02. Autorizado, chamo pronto para táxi. Chamo táxi, gol 1961. Mantenha a posição, Alfa Alfa Ferroviário, confirmando ponte 3. Me passaram aqui, ponte 1, não confirma? Gente, ponte 1, aguarde para o para prosseguir no reboque. Táxi, o Gol 961, 135 a bordo, 3 horas e 40, Campinas. Direita via Índia, ponto de espera, torre 118. Considere, ponto de espera, reporte pronto, altimetro 1093. Afirmativo, vai chamar as portas de espera pronto com o veículo 3, Gol 961. Zero, vem com 280 graus, 049. A linha decola no zero, bom, 9 Salvador, bom dia, voo 9776, estabilizado LF. Voo 9776, bom dia, favorizado pitona 0, vento 2,9 graus, 03 nós. Livre pouso pista 10, voo 9776. Autorizado direto Leda, o voo 9761. Autorizado Leda da presença, 9761, obrigado. Chamar 6225 está autorizado a final do procedimento ILS satisfeito. Chama 0, desce para 2 no PEN, altímetro 0013, reporte estabilizado. Sim, autorizado ILS 2, vai repassar estabilizado 9043, chama 6225. Controle, bom dia, é o 5973. 5973, bom dia, sem identificação. Sexta via chegada por MED 1. Para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro 0013. 0013, para confirmando 5.000 ou 7.000? Nível 050. 050, autoriza a fronte, Duna ou TAP? Autorizar direto e TAP, Rio 5973. Oxalá 6225, controle. Teria condições de checar se recebe informações do VOR e Delta Marquês de Salvador? Vou verificar. Está recebendo sim o Oceanero 6225 e duas linhas radial 3360. Muito grato, vou chamar minha dúvida. Afirma linha e mantém na 1-0. Afirma linha e mantém. Gol 9776, favor 23, Rivera direito, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Livre táxi Alfa, vai chamar antes da Juliette. Gol 9776. Alfa Nicole Charlie, direto no pátio principal autorizado, reporte no 01. Zona 71 reautorizada, alinhar e decolar, pista na 0, vento 3, 3, 0 graus, 0, 3, 9. Vive alinhar e decolar na 0, tá? 3, 1, 7, 1. Salvador 1198, bom ponto. Salvador 3198, tá 3171, bom dia, boa tarde. 1171, decolado SAMU 1, passando 1400 metros. SAMU 3171, não comprou, Salvador. Contato radar decolagem, sobre a via saída SAMU 1, para o número de voo 320. Lona 776, você é a aeronave da Azul, indo pra 01, ingresso Juliette, seu portão 04. Juliette, portão 04. Observando a Azul, Lona 776. estabilizado, Janela 625. Janela 625, chame torre 118, decimal, meia dúzia. 118, meia, Janela 625. Gol 1961, chama agora o centro Recife 125, decimal 1, no caso negativo 123, decimal 8. Muito obrigado e um bom dia, chama Recife 151, 132, gol 961. Rio 5973 está autorizado a final do procedimento ILSS, fechou no zero, desce para 2 no pé, altímetro 10, 13, reporte estabilizado. Autorizado ILS, 2013, reportará estabilizado, Rio 1960. Para o controle, Salvador. Voo no 759. Voo no 759, controle Salvador. Sem identificação dessa via chegada a ponta para um nível de voo 050. Ajuste de altímetro 1013. Chegada a ponto, resultado 0013, bônus 7. Alfa-Romeo, bom dia, a passada do 3221, se você está para a Romeo. Viu 5973 interceptando o localizador com a pista. Viu 5973, chame torre 118 decimal, meia dúzia. 118 meia dúzia, bom dia. Composto. Obrigado. 3171, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, no caso negativo, 123 decimal 8. 125, 123, 2, 3, 1, 7, 1, 2, 3. Está 1-0, curva à esquerda, subida Momo, transição VATAP, via IC-42. Transponder 5-1-1-5, controle Salvador 1-1-9, decimal 8. Autorizado Bahia da Lima 60, decolador 10, subestimado aqui da Moma, transição VATAP, na cor 242, 51 no fim do Pecona, 59 do controle para 3222. Parration, transfere para o especacionamento. Chegará pronto para o especacionamento, 3222. Aproximado da Vilhera, CNR 625. Quanto meia dúzia? Meia dúzia, CNR 625. Ô, Torre, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, bom dia, todos autorizados, pistona 0, vento 290 graus, 3 nós. Livre, pouso, pistona 0. E o 5973, Tower 68, libera a direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição meia dúzia. Libera a direita, Alfa, Kilo, pátio 3, posição meia dúzia, Kilo, Cifonauta. No 759, sua autorizada para o procedimento elétrico 710, dessa para 2 mil pés, altímetro 0013, reposto estabilizado. Autorizado a ELS X-Ray, descendo para 2 mil pés, ajustado no 013, voo no 759, reportará estabilizado. Salvador, bom dia, até 3153. Centro da informação, hotel. Na posição 08, autorização para o Galeão, pronto para a costa. 3153, bom dia, autorizando o Galeão. Aguarde apenas a confirmação do nível de voo. Recolagem da pista 10, curva à direita. Subida São Bruno, transição Dótulo, via Upper Zulu 44, seguro, Upper November 857, Monstro. Transponder 5117, controle Salvador 119, decimal 8. Está autorizado, aguardando o nível de voo, decolando da pista 10, com curva direita, ação, voo no dóculo, upper slow 44, seguro, upper navegador 857, mostra. 5117, transponder, 198, o controle Salvador, 3153. Protegimento correto, do 3153, nível 340. 340, confere o seu 3153. Estão pronto para posicionamento. Túlio, voo no 759, estabilizado no final da 110. Voo no 759, chame torre 118, decimal 6 dúzia. 18,6, voo no 759. Salvador, voo no 759, final da 10, estabilizado, baixado e travado. Voo no 759, voo autorizado, pista 10, vento 310 graus, 03 nós. Livre pouso, pista 10, voo no 759. 759, Solo 49, libera direita, Solo 1, considere, libera direita, taxi nessa frequência, taxi via Alfa, chame isso, Juliette. Confirme, está intercortado da direita, taxi autorizado via Alfa. Rebaixante da Juliette. Rebaixante da Juliette, igual a 7 pra. Solo, tá 3153, posição 08, puxa estacionamento. Manchete autorizado, chama o táxi. Chama o táxi, tá 3153. Eu vou passar do 221 para postar o táxi. Está com o 58 no TOB, apenas o Yang e a 5 horas, doutor Lumia. Do 221, o táxi está saindo do pátio 3. 7, táxi está saindo do pátio 3, 221. 1759, Juliette, fonte 03. Juliette, foco 03. Juliette, 03. Juliette 03, bom sete pra. General 9970, controle em Salvador. Bom dia, senhor, identificação, deixa a via chegada por médio 1 para o nível de voo 050, ajuste ao tempo 1013. Taxi 3153, 152 a bordo, 5158 a bordo. Nós temos 3 horas e 15 minutos na campanha. Taxi autorizado via Pátio Índia, consulta de espera, reporte pronto, altímetro no 013. 013, Pátio Índia vai reportar pronto, 013. 013. Então, 357, controle Salvador, sendo identificação dessa via chegada a Bonfim para o nível de voo 070. Ajuste ao altímetro no 013. Autorizado de Gio, apenas confirmar, aprou? Aprou a, no momento, 080. Bom, está autorizado. 13 Lima, tem no 0. Lima, tem no 0, está presente. Aferedo 2221, decolado 857. Acione 5115 e chame controle 119 decimal 8, bom voo. 5115, vai chamar o controle 1198, passaria 2221. Tráfego agora, posição de 11 horas, 14 milhas, rumo nordeste, passando nesse voo 125, para o nível de voo 050, pode 737 presente. Federal 9972, reduz a velocidade 2209. Controle, bom dia, passarelo 2221, decolou, saída da Momo. Passarelo 2221, contato radar na decolagem, super via saída Momo, transição VATAP para o nível de voo 160. Vem subindo via 160, passarelo 2221. Federal 9970. Tem que ser colagem autorizada, pistona 0, vento 290 graus, 39. Frente, iniciando, está autorizando. Tá, 9970 está autorizado a final do procedimento ILS AXY10, separa 2110, altimetro 1013, reporte ao visual campista. Autorizado AXY10 para 2013, reporte ao 153, decolada 00, chame controle salvador 119, 18, 19, 8, 9, 9, 8, obrigado, boa. 3153, bom dia. 3153, bom dia, contato radar na decolagem, supervia a aeração, voo 1, transição, Doclo, para o nível voo 340. Sango 1 no Doclo, 3153, passando 2 com referência direita para voar Sango. Sango 3153, autorizado voar direto Leda. Direto Leda, graças a 3153. Controle, passarei 2221. Passarei 2221 no controle. É possível coordenar para o direto do destino, para 2221? Aguarde, passarei 2221, da presente já está autorizado voar direto VATAP, livre ascensão mesmo de voo 160. Gente, da presente VATAP, e ascensão para 160, passarei 2221. Ao 9972, desça para 3 pés, altimetro 1013. 3 na nota de. Um autorizado, voa direto Barreira. Direto Barreira, 221, obrigada. Será 9972, vai manter essa proporção mais quantas milhas? Mais 5 milhas, já, por favor. Quase 5 milhas, vou direto do 1 ao Federal 9972.